boca que eu procuro. Me escorre por entre os dedos. Eu tenho medo de te ver no escuro. Da tua farsa eu tenho medo. Será que você não percebe? Na nossa casa tá faltando teto. Então o jeito é dormir na rede. Não tem saída, mas tem tombo certo. Vá pra casa e fique à toa. Quem sabe assim você se toca. Nossa relação é boa. O problema é que ninguém se importa. Vá pra casa e fique à toa. Quem sabe assim você se toca. Que a nossa relação é boa. O problema é que ninguém se importa. Simples fato de sair pra rua te enlouquece, me abala os nervos. Só quero ver quando chegar o dia que eu esquecer de te comprar brinquedo. Sinceramente é mentira. Eu não te quero nem por um momento. A minha cara de covardia até faz parte desse sentimento. Vá pra casa e fique à toa. Quem sabe assim você se toca. A nossa relação é boa. O problema é que ninguém se importa. Vá pra casa e fique à toa. Quem sabe assim você se toca. Que a nossa relação é boa. O problema é que ninguém se importa.